já mudou tudo. Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar. Mas ainda vem a solidão que me lembra. Foi muito errado sua decisão de mudar o inquilino do seu coração. Você perdeu, sempre vai ser eu. Aquela história de amor sem o ponto final. Sempre vai ser eu que tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu. Você perdeu, sempre vai ser eu. Aquela história de amor sem o ponto final. Sempre vai ser eu que tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu. Sempre vai ser eu.